não esconde, nem tá disfarçando. Mudou tão de repente que eu já tô desconfiando. E meu coração já tá descarregando. A bateria fraca sem recarga de te amo. Cheguei no meu limite. Não sei se é coisa da minha cabeça ou é muito chip. Cheguei no meu limite. A cama não esquece, o nosso amor já não existe. Cheguei no meu limite. Não sei se é coisa da minha cabeça ou é muito chip. Cheguei no meu limite. A cama não esquenta, o nosso amor já não existe. Rafaela Santos, Portal do Arrocha. Ele não esconde, nem tá disfarçando. Mudou tão de repente que eu já tô desconfiando. O meu coração já está descarregando. A bateria fraca sem recarga de te amo. Cheguei no meu limite. Não sei se é coisa da minha cabeça ou é muito chip. Cheguei no meu limite. A cama não esquenta, o nosso amor já não existe. Cheguei no meu limite. Coisa da minha cabeça ou é muito chifre. Cheguei no meu limite. A cama não esquenta, o nosso amor já não existe. Cheguei.